Há quanto tempo que eu não vejo você? Já fazia muito tempo que eu tentava te esquecer. Pois depois da sua partida o meu mundo só acabou. Fiquei ali jogado só lembrando nosso amor. Muitos dias sem comer, na neurose da brisa. Também porque que não te dei valor quando podia. Larguei os seus carinhos por amigos de esquina. Perdi tua presença, eu perdi tua companhia. O seu sonho era me ver feliz. Olha a minha vida, veja tudo que eu fiz. É, né? E agora como fica? Andando pelas ruas sem amigo e sem família. Quem me estendeu a mão? Quem me chamou de seu irmão? E quem me tira dessa brisa, dessa solidão em meia multidão? Somos dois mundos em sentido da mesma órbita. Somos dois mundos que nunca se encontram na volta. Ai se eu pudesse voltar, ai se eu pudesse voltar a sonhar. Ai se eu pudesse voltar, um dia te encontrar. Diria que te amo e nunca mais iríamos nos separar. Pois foram bons os momentos que caminhamos aqui. Longe de mim te fazer infeliz, ó linda princesa guerreira. Devia ser sempre a primeira, mas nessa vida como a gente faz besteira. Enganamos, traímos, roubamos, alimentamos e acabamos com sonhos. Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. O homem se condena pelas suas próprias palavras, ações, atitudes erradas nos fazem magoar quem amamos. Depois de tanto sorrir com a dor das pessoas, choramos.